Super Lobão. É pressão total. Família Live do Super Lobão. Banda Louca Tentação. 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas, vem por enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulada, acumulada, eu já nem sei. Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louca só de imaginar. Super Lobão Live, produção e mixagens, DJ Joelson Virtuoso. Saída.

DJ Jairo Considerado. Sou melhor que você. Rapper Lobão Live, o animal do Pará. Chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só força pros ladrão. Que só força pros ladrão. É que só força pros ladrão. Quem tá presente, a novinha ali é. Se colocou nesse jogo pra gente. Eu falei assim pra ela: Júnior Santorini. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam. Vai, desce com o bumbum, tam, tam. Vem, desce com o bumbum, tam, tam. Vai, desce com o bumbum, tam, tam. Vem, desce com o bumbum. Vai com o bumbum, vem com o bumbum. Vem o bumbum, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, sigue bailando, mami, no pare. Acerca hasta mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acerca hasta mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, pues hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor hoy es turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues Léo e David. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Hasta que está mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Hasta que está mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Super Lobo. Escuta essa, hein? Vai, toma, sai dos pais, vai, toma, sai dos pais. Eu tô possuído agora.

reportar. No meio do bicho, no meio do bicho, no meio do bicho. Gente, esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, vem, vem, vem. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Meninas, vamos colocar no doce DJ. Porque é DJ Marcos Cauê. Então é bala, meu irmão. É o 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Qualidade sempre. Obrigado, meu Deus.